Santo, 1170 AM, uma emissora do sistema de rádio e televisão do governo do estado do Espírito Santo. Boa noite, você está na 1170 AM, rádio Espírito Santo, a sua companheira de todas as horas. Esse é o programa Suave é a Noite, aqui na 1160.